Dia crônico. Dia crônico, esse dia em que eu me pergunto: que homens estarão aqui nos próximos dias? Que tipo? Arquétipos ou anjos? Que pensamento? Que dores trazem os arcanjos? Sofrem pelo aumento? É o salário que dobra? Enverga a coluna na obra? De arte é que a extrairão manobra? De possuir a massa? Que punhos cerrados trazem? Bradados tratados, bordados de palavras, bradando vitória, bramindo revoluções, brincando com a história, bravatas de construções ou bandeiras com corações? Que mulheres estarão aqui nos próximos dias? Serão minhas companheiras, iguais parceiras, a quem confio minhas espadas, e o fio delas há de arder nas inimigas barreiras, de quem o dorso me aproprio como escudo e faço pele de mim, cobrindo minha fraqueza, de quem o gemido escuto, o que me entorpece a certeza, que amanhece ao meu lado e inflama, pois justiça fica nua e contra a opressão clama, vamos todos pra rua, compartilhar batalhas que travamos na cama, num levante de dois, corações abrem avenidas, mentes, instituições, de mãos e bandeiras dadas aos dias cinzentos. Só queremos asas mãe de coragem, que me aquecem o sexo e desvairagem, porque meu corpo pergunta quando minha boca é calada como amante. Quais palavras estarão aqui nos próximos dias? Amor? Leve-me. Leve-me a um levante. Dia crônico, esse dia em que eu me pergunto: que homens estarão aqui nos próximos dias? Que homens? Haverá um dos nossos, irmãos de luta e resistência? Ou aqueles que se renderam por insistência? Levanta a mão quem participa para mudar de lado por conveniência? Mão para cima e dizer amém para rima? Ou será mãos ao alto porque chegaram de assalto? Agora falam de nós com eminência, justificam pobreza, miséria e dinheiro com toda a veemência. Púlpito, palanque, altar, quero ver que asas trazem para lhe salvar do incêndio inflamado do povo que tem muito para falar.